A Sura do Difamador. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ai de todo difamador, caluniador. Que junta riquezas e com deleite as conta. Supõe que suas riquezas o tornarão eterno. Em absoluto, não o tornarão. Em verdade, ele será deitado fora em Al-Hutama. E o que te faz inteirar-te do que é Al-Hutama? É o fogo aceso de Alá. O qual sobe até os corações. Por certo, será cerrado sobre eles em colunas extensas.